meu menino, sem juízo. Eu já aprendi a te aceitar assim. Já me acostumei a perdoar você. E já nem sei porquê. Seu mal faz bem pra mim. E já nem sei porquê. Seu mal faz bem pra mim. Chega, mal me beija e vai embora. Sabe Deus a hora que você vai voltar. Juro, juro que na volta já não me encontra mais, mas logo volto atrás. Meu mundo é seu. E vá se procurar, vá se desamar, que as esquinas da vida te fazem voltar.